de novo minhas botas dançadeiras. Que aguça a poeira no riscado chão batido. Pois tem fandango, chega tá ali da campeira. Com sua maneira rasgando em meu ouvido. E a despacito vou chegando no entrevero. Pois o primeiro toque acordeona gaiteiro. Cheguei fazendo um galó prometido. Entro no baile e escuto toque fronteiro. Tô te amamela, chama Rita Castelhana. Dança a maneira com passo bujo serrano. Galo com campos aos tentaços do ventana. E no da valsa eu descanso na tropeada. Para troquear milongas por onde ande. Que coisa linda saber que é o toque da gaita. De cavalgadas pelos campos do Rio Grande. Que coisa linda saber que é o toque da gaita. De cavalgadas pelos campos do Rio Grande. O pó do chão rebocando em teu vestido. Toca gaiteiro, uma noite é pouco prazo. Para o atraso de todo tempo perdido. E a despacito vou chegando no entrevero. Pois sou o primeiro toque acordeona gaiteiro. Cheguei fazendo um galope prometido. Entro no baile e escuto toque fronteiro. Tô de amamela, chama Rita Castelhana. Dança vaneira com passo bujo serrano. Galo com campos aos dedaços do ventana. E numa valsa eu descanso na tropeada. Para tropear milongas por onde ande. Que coisa linda saber que é o toque da gaita. Tem cavalgadas pelos campos do Rio Grande. Que coisa linda saber que é o toque da gaita. Tem cavalgadas pelos campos do Rio Grande. Chamanela, chama Rita Castelhana. Dança vaneira com passo bujo serrano. Galo com campos aos detaços do ventana. E numa valsa eu descanso da tropeada. Para trotear milongas por onde ande. Que coisa linda saber que é o toque da gaita. Tem cavalgadas pelos campos do Rio Grande. Que coisa linda saber que é o toque da gaita.